Amém, meu irmão, minha irmã, você pode estar abrindo a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nesses tempos, nós podemos, há dias atrás, agora, nós estávamos lembrando, estudando e orando a respeito da ceia, a respeito dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, a respeito da morte. Nós estudamos, nós oramos, falamos nisso. A respeito da ressurreição, domingo, falamos nisso. Poderíamos falar nisso em qualquer outro dia, porque hoje nós não estamos mais presos àqueles fatos que um dia tiveram, um dia após outro, uma sucessão, uma cronologia. Podemos nesses dias falar até do nascimento, da vinda do Salvador, da promessa de Deus. Nós não estamos presos a isso. Mas é um tempo que nós estudamos. É um tempo que nós agradecemos a Deus. Nós lembramos, nós lemos muitas vezes. É um tempo que nós dedicamos a isso. E nesse tempo também nós lembramos, se a gente fosse se reportar aos dias passados, que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E nesses dias, então, a gente lembrando, Ele ficou junto aos discípulos, Ele ficou ensinando, Ele ficou aparecendo, Ele ficou se revelando, Ele ficou mostrando, Ele ficou convencendo que Ele havia ressuscitado. Amém? É um tempo que a gente estuda isso. Logo mais, a gente lembra que vem, né, após 50 dias, o Pentecostes. A gente poderia falar nisso hoje. Mas a gente vai falar desse tempo aí, 40 dias, que Jesus ficou aparecendo, ensinando, preparando os discípulos. Então, como o pastor Vinícius disse, depois que Jesus subiu aos céus, 10 dias depois, então veio Pentecostes, a presença de Deus que está conosco até hoje, pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 10 de Atos, não mais Jesus aqui nesse texto, mas agora o apóstolo Pedro, Ele vai preparar algumas pessoas também, para que estejam preparadas, para que tenham conhecimento de Jesus, do Salvador que Ele vive, e para que essas pessoas sejam preparadas também para o Pentecostes, para receber o Espírito Santo. Diz assim no capítulo 10, versículo 23. Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou, mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, Cornélio conta a sua experiência. Vamos passar lá para o versículo 23. Após Cornélio contar a experiência aqui para Pedro, diz assim: Cornélio falando: portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos, bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. A Bíblia, ela fala que este homem, centurião, um homem do exército, que tinha 100 homens ao seu comando, a Bíblia não diz, mas ele estava esperando algo. Você que crê em Deus, você que tem um relacionamento com ele, você sempre está esperando alguma coisa. Amém? Você ora? Se você ora, você espera algo. Você ora, você tem aquela oração de gratidão, mas muitas vezes você tem oração de intercessão, aonde você intercede por alguém, aonde você pede algo. E qual o seu ou o meu comportamento quando nós intercedemos? Esperar que algo aconteça. Esse era um homem de oração. Diz no capítulo 10, versículo 2, um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Não foi esquecido por Deus, mas Deus queria trazer ainda uma dimensão maior a esse homem, de um caráter, de um testemunho exemplar. Cornélio era um homem piedoso, diz a Bíblia, que fazia muitas esmolas, muitas ofertas, e que de contínuo orava. Era um homem de oração, estava constantemente orando, e quem ora, aguarda, quem ora, espera alguma coisa. Quem ora, de fato, espera resultado. Amém? Você espera resultados? Você está clamando, você quer ver sinais, você quer ver o mover de Deus, você quer ver a obra de Deus acontecer, você aguarda resultados. Esse homem, ele esperava. Fiquei pensando primeiro que a gente pode esperar algumas coisas, né? A gente pode esperar algo que a gente sabe o que é. Amém? Se a gente vai lá para o ponto, lá para a parada de ônibus, a gente está lá esperando o ônibus, porque sabe, né, que ele vai vir. Amém? E se ele estragar no caminho, você continua esperando porque vem outro. Uma hora vai passar algum que não estrague, né? Mas você espera, você pode esperar algo que você sabe que está vindo, você pode esperar algo que vem. Você pode esperar algo que você sabe que vai vir, mas você não imagina bem como é. A mãe, os pais, né, a mãe que está grávida, os pais que estão esperando o bebê, eles sabem que esse bebê vai vir, eles estão esperando, mas há uma expectativa, eles ficam imaginando como que vai ser. Ainda que olha lá, né, por aqueles exames, né, mas ele não é tão perfeito assim, e no nascimento mesmo é que a pessoa vai ver, mas ela imagina, ela espera e ela imagina. E um dia vem, então ela realmente vê como é. Há coisas que nós esperamos e às vezes nós não sabemos bem o que é. Existe isso? Existe, né? Uma surpresa. Se alguém diz para você, olha, tal dia fica em casa que eu vou te fazer uma surpresa. Você está esperando algo e você talvez não tenha nem ideia do que seja. Você pode esperar aquilo que você sabe o que é. Aquilo que você espera e não imagina como será, ou aquilo que você não tem nenhuma ideia. Esse homem, quando estava orando, certamente tinha expectativas. Quando você está orando, você tem expectativas de que Deus vai fazer coisas semelhantes a estas? Tem coisas que você ora, você sabe, pede algo, algo simples, algo que você conhece, e você está esperando que aquilo aconteça. Talvez outras coisas você está orando, mas não sabe de que forma vai vir, mas algum bem-estar que você quer, ora por algo, não sabe bem o que vai ser, mas você está esperando. Esse homem, ele estava esperando, ele estava orando, piedoso, diz com toda a sua casa, conseguiu influenciar sua família e levá-los a um relacionamento com Deus. Um homem que esperava. E Atos capítulo 10, versículo 4 diz, Atos 10, versículo 4 diz, que, só leio a última parte, que ele diz que o anjo que apareceu para ele, disse para ele, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aquilo que ele fazia, suas orações, elas chegaram na presença de Deus. Você quando ora tem essa convicção que as suas orações chegam na presença de Deus? Pergunta para o irmão do teu lado. Certamente você ora. Fala para o irmão aí, certamente você ora. Você tem convicção de que as suas orações sobem à presença de Deus? O anjo veio dizer algo que deveria ser lógico. A oração de um homem piedoso, de um homem ou de uma mulher, de alguém compromissado com Deus, essa oração chega na presença de Deus. E o anjo vem, e o anjo diz para Cornélios, as tuas orações chegaram à presença de Deus. As tuas ofertas chegaram à presença de Deus. E nós não podemos ficar imaginando que as nossas moedas, as nossas cédulas, o nosso dinheiro chegou lá. Então o que que chegou lá? A sua atitude, a sua generosidade. Aquilo que você faz, chega na presença de Deus. Não só o que você diz, não só o que você pede, não só o que você ora, não só as tuas orações, mas as tuas atitudes chegam na presença de Deus. E as atitudes, as ofertas, a generosidade, o comportamento, o exemplo desse homem, a piedade, a oração, tudo chegava na presença de Deus. E Deus quando respirava, aspirava aquilo que esse homem fazia como algo agradável. Amém? O que nós mais precisamos desejar é que aquilo que nós, pelo fruto da fé, oferecemos a Deus, Ele possa aspirar e receber de uma forma agradável. Esse homem estava agradando a Deus. É um homem que esperava resultado. E esperando talvez um dia algo que ele nunca imaginou. Algo que ele não esperava até, né? Está falando de esperança. Um anjo. Talvez algo que você nunca espere. Um anjo, né? Mas mais importante do que esse anjo, é a mensagem que ele trouxe. E talvez pode ser que um anjo já não apareceu para você, mas você orando e esperando algo, talvez até um irmão, um ser humano, alguém, um estranho, trouxe para você a notícia, o resultado, a resposta de Deus. Não importa quem vem trazer a resposta, importa que ela chegue, amém? Sua oração chega ao céu, a oração desse homem chega ao céu, e Deus envia um anjo, e um anjo vai lá e diz para ele, Cornélio, suas orações, a tua atitude chegou ao céu. E o anjo diz para ele, Cornélio, envia alguém, vai lá chamar Pedro. Vai lá chamar Pedro. Esse homem que tem um relacionamento com Deus, é um homem obediente. O anjo disse, manda chamar o Pedro. Envia um soldado, não um soldado qualquer, diz ali um soldado também, da sua confiança, também temente a Deus. Mandou mais dois empregados, e eles foram até Pedro buscá-lo. E aí é o texto que nós estávamos lendo aqui, quando esses homens chegaram até Pedro. O homem e a mulher que tem um relacionamento com Deus, ouve a palavra de Deus e obedece. E continua esperando. Amém? Olha como está melhorando essa história, né? A sua e a minha vida, ela precisa ser uma vida de expectativa. Uma vida de esperança. Uma esperança não para uma resposta, para um fato, para uma solução de ano em ano. Mas a nossa oração todos os dias e uma expectativa todos os dias de que algo novo vai acontecer na nossa vida. Amém? É bom viver assim. Seremos felizes se vivermos assim. Seremos saudáveis se vivermos assim, orando e crendo. E na expectativa de que algo vai acontecer. Esse homem, agora Cornélios, um homem que orava e esperava. E coisas que ele nem esperava estavam acontecendo na sua vida. Ele manda buscar a Pedro. Você consegue imaginar o que poderá vir? Se coloque no lugar de Cornélio, se coloque no lugar dele. Um anjo apareceu para você e te deu uma mensagem e te disse: manda chamar um irmão, um ser humano, alguém, dá um nome. O anjo disse, ele mora lá, à beira do mar, em Cesareia, ele está morando lá com um curtidor, dá o endereço para ele e ele vai lá buscar, manda seus empregados buscar. Você pode se colocar no lugar de Cornélios? Você pode dizer assim: se Deus mandou um anjo falar comigo, então o que ainda tem? Será que vem algo menor? Será que vem algo maior? A expectativa desse homem é uma expectativa muito grande. Se Deus mandou um anjo para falar com ele, deu uma ordem, ele está obedecendo, ele está executando. Então a expectativa dele é maior ainda. E ele está esperando algo maior ainda. Diz ali na palavra de Deus, que quando ele chega, versículo 24, ele estava esperando por eles. Mas no fundo, sabe que muito mais do que eles, ele estava esperando o que ia acontecer através deles. Amém? Muito mais do que esperar uma pessoa, e ali chegou Pedro e mais 6 irmãos, muito mais eles estavam esperando o que ia acontecer. Quando chegou ali, ele esperando, diz que ele reuniu seus parentes e amigos íntimos. Reuniu seus parentes, diz que toda a sua casa já servia a Deus. Reuniu seus parentes e seus amigos íntimos. Sabe por quê? Que tinha muita gente reunida, esperando, não se sabia o quê. Aquela turma estava reunida, não sabia o que estava esperando. Ele, Cornélio, que já tinha uma experiência, teve a experiência com anjo, era mais fácil para ele esperar. Mas pessoas acreditaram nele e se reuniram. Seus parentes foram para onde ele estava. Seus amigos íntimos foram para onde ele estava. Por que essas pessoas o seguiram? Se amanhã de noite, sexta-feira, você consegue reunir parentes dentro da sua casa? Você consegue reunir amigos íntimos dentro da sua casa? Você consegue? Você consegue reuni-los para amanhã de noite e dizer: venham para minha casa, quero fazer uma reunião com vocês, algo especial vai acontecer lá, eles irão? Quantas pessoas eu e você conseguimos reunir na noite de amanhã, com uma palavra de que algo vai acontecer? Sabe o que tinha na vida de Cornélio? Ele era um homem que esperava, amém? Se você tem uma expectativa de que coisas de Deus estão acontecendo, coisas de Deus estão em processo de acontecer, coisas de Deus estão com tempo determinado para acontecer. Se você é alguém que espera e que vive sob expectativa, pessoas vão ouvir o teu chamado, pessoas vão se reunir com você, porque elas veem na sua vida que você está na expectativa, que você está esperando, que você está aguardando algo. As pessoas o seguiram, porque esse era um homem que orava, porque esse homem era um homem que tinha expectativa, e as pessoas o seguiram, parentes, amigos íntimos. Estava olhando um livro, né? E ele dizia assim, quando você quer lançar um desafio, ele dizia, pinte o quadro com paixão. Ele, uma coisa que ele, para passar uma visão, ele dizia assim, o retrato do futuro é o retrato do futuro que produz a paixão nas pessoas. Como apresentar as coisas, que ênfase você dá naquilo é que elas vão se apaixonar ou não por uma visão. Esse homem provavelmente ele chegou e mostrou algo apaixonante para aquelas pessoas e elas vieram à sua reunião e elas estavam ali para ver algo, reunidas com ele. Aconteceu lá, né? 2000 anos atrás, aproximadamente. Mas continua acontecendo hoje na sua e na minha vida. Continua acontecendo. Por exemplo, tem um programa da igreja aí que se chama Trabalho com Células. Fala para o irmão do seu lado aí. Já existe aí um trabalho com células na igreja. Fala para o irmão do lado aí. Tem um trabalho com células aí. Trabalho com células individuais e de casais. Existe isso, não é? Sabe, eu fiquei me perguntando com que expectativa nós poderíamos ir para uma reunião como essas. Talvez você esteja participando de uma célula de casais ou individual. Com que expectativa você vai para essa reunião? Você vai com a expectativa de que coisas de Deus vão acontecer lá? Você vai com a expectativa de que as orações que vocês vão fazer juntos lá serão atendidas? Sabe que tem muita gente que talvez, quando vê o desafio, quando vê a luta, quando chega numa célula, e quem sabe, não estou dizendo, acho que nem tem aqui nenhuma célula com anemia. Amém? Mas ainda que tivesse, né, uma célula, um grupo, que ele não tivesse assim tão interessante, o que que você faria? No outro encontro, você iria para lá desesperançado, sem esperança. No outro dia, você iria para lá e dizer, vai ser a mesma coisa. Vai ser ruim. Vai ser anêmico, vai estar com anemia. Ou você na sua casa iria orar a Deus e dizer, Deus, essa é uma iniciativa que vem da tua parte. Esta é uma estratégia de evangelismo. E ainda que ela possa estar passando por problema, eu creio que o Senhor vai curar e vai torná-la saudável. Amém? Com que expectativa você volta para a sua casa? Com a expectativa de que a sua casa, quando você chegar lá, vai encontrá-la da forma como ela estava? Ou você vai para casa, ou você antes de ir para casa, ora para Deus e diz, Deus, eu tenho expectativa de que o Senhor está fazendo a obra na minha família e que a minha casa vai melhorar. Com que expectativa você vai em algo? Esse dia teve uma vigília e uma bênção. Amém? Eu tenho uma expectativa quando vou para a vigília, irmãos. Faço uma propaganda tremenda. Mas não é falsa. É verdadeiro, eu tenho expectativa. Eu creio que lá vai ter um mover de Deus. Eu creio que lá o Espírito Santo vai mover. Eu creio que lá Deus vai fazer coisas tremendas. Eu creio que lá, ainda que não se sentisse algo, ainda que não se visse algo, eu creio que lá Deus acolheria as nossas orações como acolheu as orações de Cornélio. Expectativa, irmãos. Tem gente que já espera o contrário, né? Vai ser ruim. Tem gente que espera o contrário. Vai ser a mesma coisa. Vai ser ruim. Vai ser um desmaio. Vai ser uma anemia. Pessoas que pensam isso, pode ser de programas espirituais, pessoas que pensam isso a respeito da sua família, da sua casa, do seu trabalho e de si mesmas. Mas não. A palavra de Deus está nos ensinando a ter expectativa. Quando Jesus ressuscitou, você sabe como ele encontrou os discípulos? Você lembra? Como Jesus, quando ressuscitou, encontrou os discípulos? Lá no caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas. Lá no Emaús, dois deles disseram assim. Dizendo para o próprio Jesus, né? dizendo assim: nós esperávamos que fosse ele que viesse a redimir Israel. Falando para o próprio Senhor Jesus, não é? Haviam perdido a esperança, eles disseram: nós esperávamos, quer dizer, nós não esperamos mais. Ainda que algumas mulheres até falaram e que viram ele, mas nós não esperamos mais. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda teve que ficar 40 dias aqui. Antes de mandar o Espírito Santo, ele teve que ficar 40 dias aqui, ensinando, aparecendo, se mostrando, pedindo para as pessoas que o apalpassem, tocassem nas suas mãos, nos seus pés, e vissem que era ele. Por quê? Porque Jesus ainda estava restaurando a esperança das pessoas. Pedro, enviado de Deus, está aqui para restaurar, se não a esperança de Cornélio, a esperança, diz ali, dos seus parentes e dos seus amigos íntimos. A sua esperança está lá, está no topo? Pergunta para o irmão do seu lado: tua esperança, tua expectativa está no topo? Pergunta aí, não precisa responder, não é? Está no topo. Você chega a vibrar de expectativa? A sua oração, quando ela começa, ela termina em línguas espirituais. Sabe por que muitas vezes termina em línguas? Por causa da convicção de que Deus ouviu, pela certeza que Deus vai responder. A expectativa no topo. E Jesus pega os discípulos, não é? No momento, depois até de muito aparecer a eles, muito não, né? Algumas vezes Jesus apareceu a eles, mas lá em João, ele ainda os encontrou fora do posto, fora do lugar, ainda os encontrou lá pescando, 7 deles pescando, amém? Fora de lugar. A esperança, a obra ainda não estava completa, precisava ainda levantar esses homens mais. E lá em João, o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles não receberam ali naquele momento, mas Jesus soprou neles. E aí depois, provavelmente, 10 dias após, então, eles vieram a receber. Mas Jesus tinha que, antes daquele momento espiritual, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, batizados com fogo, Jesus ainda precisava encher eles de expectativa e de esperança. Você é chamado por Deus? Jesus fez isso com os discípulos. Pedro faz isso com Cornélio, faz isso ainda mais com os parentes, com os amigos íntimos, de restaurar a expectativa. E diz ali na palavra de Deus, quando a expectativa está alta, e é verdade que antes disso, o apóstolo Pedro até prega, né? Exatamente aquilo que Jesus viveu e fez com os discípulos. Ele diz, uma pequena pregação, quero ler para você aqui, no Atos 10, a gente já passou por ela. Pedro está falando para aquela turma ali, né? Para aquele grupo, para aquela célula. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. A mensagem, né? Cornélio tinha um relacionamento com Deus, mas ainda não sabia. Precisava aprofundar mais. Precisava ainda saber que Jesus era a promessa, o Messias já havia vindo, morrido, padecido, morrido, ressuscitado. Então eles podem pregar isso. Quando eles pregam isso, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Você deseja viver essa dimensão do Espírito Santo? Você quer viver ela, a dimensão do Espírito Santo? Primeira palavra de Deus tem que criar em nós expectativa. A oração que nós fazemos a Deus precisa ser uma oração com expectativa. Ainda lá em Lucas 24, lembra? Esses mesmos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, esses mesmos dois discípulos depois falaram, eles disseram: e não nos ardia o coração enquanto Jesus nos expunha as Escrituras? Quando nós oramos, oramos e devemos esperar algo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nosso coração precisa arder de expectativa. Ele disse, quando eles falaram, quando ele nos expunha as Escrituras, o nosso coração ardia. E assim, eles foram preparados por Deus. E versículo 44, caiu o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo se apressou. Eles estavam prontos. Cornélios, seus parentes, diz que a sua casa já servia a Deus, e seus amigos íntimos. Que expectativa você tem dos seus amigos? Amigos mesmo, né? Que não conhecem Jesus. Que talvez, amigos que desprezam, que brincam, que gozam. Amigos que te chamam de fanático, de pastor, de crente. Amigos que gritam aleluia para você, né? Que expectativa você tem a respeito deles? Expectativa de que a obra de Deus vai acontecer na vida deles. Amém? Deus nos criou para viver sob essa expectativa. Eles falaram, versículo 39, né? E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Você é uma testemunha de tudo que ele fez? Você lembra o que ele fez na sua vida? Você lembra de onde ele te tirou? Então você é um testemunho do que ele fez na sua vida. Antes de pregar, Pedro sabia disso, que ele era testemunha de tudo que Jesus havia feito. Ainda lá no capítulo 24, um pouquinho antes daquela palavra que o pastor Vinícius leu, no versículo 49, do capítulo 24 de Lucas, aonde Jesus deu a promessa, dizendo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Antes disso, versículo 48, Jesus disse para os seus discípulos: vós sois testemunhas dessas coisas. Amém? Você já crê em Jesus, você é testemunha. E Deus quer usar a sua vida para alcançar família, amigos íntimos, e eu creio que também até mesmo estranhos, quem sabe até antigos inimigos. Deus quer usar a sua vida para alcançar. Pedro está falando lá em Atos 10, nós somos testemunhas. E Jesus está dizendo aqui em Lucas 24, vós sois testemunhas. Você pode dizer para o irmão do seu lado: você é testemunho. Você é testemunha. Ou você sabe, ou você não sabe. Se você já se converteu, já teve uma experiência com Jesus, não adianta. Você é testemunha. Pode não estar esperando mais nada. Mas nessa noite Deus quer restaurar a sua esperança, até mesmo quanto às suas orações. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Se você puder colocar-se em pé. Lucas 24, 45. Jesus disse, né? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Deus abriu o teu entendimento para crer nas Escrituras. Ele já fez isso na grande maioria. Aqui dentro ele já fez isso. Abriu o teu entendimento para crer nas Escrituras. Para quê? Para você orar sem expectativa, sem esperar algo, ou para você ser testemunho? Você não tem como fugir disso. Você foi chamado para ser testemunho. É um tempo que Deus está preparando. Você não precisa esperar 40 dias, nem 50, ou nem os 10 após os 40. É hoje mesmo. porque esse tempo de esperar já passou. Ele nos prepara e Ele nos dá a sua presença, o seu Espírito Santo. Se você puder, curve sua cabeça. Quantas vezes você tem perdido a expectativa? Quantas vezes talvez possa ter orado até por obrigação? Orou por obrigação. Talvez quantas vezes orou achando que aquilo que pedia era impossível, grande demais. Orou, pediu, mas não esperou, não acreditou, não creu. Nessa noite, a palavra de Deus é uma palavra de que Jesus restaurou a esperança dos seus discípulos. Do apóstolo Pedro, que trouxe uma nova esperança para aqueles homens que já temiam a Deus. E nessa esperança e nessa expectativa, a presença do Espírito Santo veio sobre a vida deles. Você pode dizer para Deus nessa noite que você também quer ser preparado, que você também quer ser animado, que você também quer ser fortalecido, que tudo aquilo que Jesus fez com os discípulos, ensinando naqueles 40 dias, aparecendo a eles, confortando, animando eles, se mostrando a eles, tudo isso Ele pode fazer ainda hoje, contigo e comigo, nos preparando para essa presença maravilhosa de Deus. Você pode dizer para Deus: Deus, eu quero viver na expectativa. Deus, eu quero viver crendo. Deus, eu quero viver nesta esperança, esperando que aquilo que eu oro, aquilo que nós oramos se realize. Senhor Jesus, parentes, amigos foram atraídos, se converteram, inclusive foram batizados no Espírito Santo, receberam a tua presença. Quantas vezes, Deus, nós olhamos para pessoas sem esperança? Quantas vezes desistimos de orar porque perdemos a esperança? Mas nós vimos ali a tua obra acontecer sobre pessoas, sobre homens que estavam reunidos para ouvir a tua palavra. Você está dentro de algum ministério? Você está sentindo em algum ministério uma apatia, uma anemia? Então ora para Deus, a sua oração vai chegar ao céu. E Deus vai restaurar. Ele não depende de homens para fazer a sua obra. Ele quer ouvir a sua e a minha oração para fazer a obra. Não importa por quem quer que seja. Importa que a sua e a minha oração cheguem até Ele. E ainda que não seja através de mim ou de você, mas que as coisas aconteçam na vida daqueles pelo qual nós oramos, por quem nós oramos. Você está dentro de algum ministério, de algum grupo, e tem se sentido apático, cansado? Olhe para esse ministério novamente e diga: Deus, eu vejo a tua mão ali. Assim, Deus, como o Senhor pegou seus discípulos apáticos, anêmicos espiritualmente, emocionalmente, o Senhor os ergueu. E depois, mais tarde, o Senhor os encheu do Espírito Santo. Senhor Jesus, aquilo que você desistiu, pede para Jesus. Um vizinho, uma família, um parente que você perdeu a esperança. Talvez você já sonhou um dia em ter um grupo de estudo bíblico, uma célula na sua casa, mas convidou e aparentemente não deu certo, as pessoas desistiram, não vieram. Mas se você abre as portas da sua casa, como Cornélios abriu, Deus vai fazer uma obra lá. Deus vai fazer uma obra na sua vida, Deus vai fazer uma obra na sua casa. Você permite que na sua casa a palavra de Deus seja pregada, como Cornélios permitiu? e uma obra de Deus aconteceu lá na sua casa. Você está colocando nessa noite a sua casa à disposição de Deus? Você está dizendo para Deus, Deus, assim como Cornélio atraiu pessoas para que ouvisse a palavra da restauração, eu quero que pessoas sejam atraídas até minha casa, atraídas pela minha vida, que cheguem até mim, para que eu possa falar a tua palavra.